apresentação. Agora quero ver quem responde no refrão. Eu apresento meu amigo que passa por aqui. O que que ele merece comer? Abacaxi. Eu apresento meu amigo que é primo da Rosana. O que que ele merece comer? Muita banana. Acredito.